Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, é isso aí, carnaval, terça-feira. Amado povo de Deus, nesse clima de festa, de alegria, alegria que nos remete a Deus e festa que nos dá ânimo, vigor para caminhar. Vem, Maria, vem! Nesse caminhar tão difícil, papai, vem, Maria, vem! Queridos filhos e filhas, lembrando que amanhã é quarta-feira de cinzas, né? E o carnaval termina hoje à meia-noite, hein, moçada? Nessa segunda parte da Hora da Misericórdia, nós vamos para a Palavra de Deus. Mas mais um pouquinho, vai lá. Confiantes em tuas mãos esta oração. Vem, Maria, vem. Uma entre todas foi a escolhida. Filhos e filhas, é Nossa Senhora. Querida, mãe do meu Senhor. Filha de Deus aqui de Presidente Olegário, Aparecida da Silva Santos. Tô vendo no site agora, na Hora da Misericórdia. Minha filha nasceu prematura de 8 meses, ficamos 4 dias no hospital. Depois ela estava com 7 dias e ela voltou para o hospital, porque a glicose dela baixou muito e não conseguia se alimentar. Eu não tinha leite. Ela foi para a UTI neonatal, pesando apenas 1,9 kg. Voltei para casa chorando e foi quando minha tia me disse: vamos rezar junto com o Padre Reginaldo. Eu e meus pais e toda a minha família começamos a chorar e rezar. Meu Deus, eu estou acompanhando o seu programa há 15 dias. Ela já saiu da UTI, foi para o quarto. E outro dia ela foi para casa comigo. Aparecida da Silva Santos, Presidente Olegário. Começamos a chorar e rezar. Pode ter certeza, Ele enxuga nosso pranto quando choramos, e Ele é Jesus. Mas escute também o que foi deixado na plataforma, depois vamos para o Evangelho do dia. Meu nome é Maria José, de Jardim Maranguape Paulista, Pernambuco. Assisto o programa pela Rádio Recife FM. Estou ligando, padre, para dar meu testemunho de uma graça alcançada, aliás, duas. Na novena dos arcanjos, consegui uma melhora na saúde da minha mãe. Em seguida, continuei fazendo todas as novenas em prol do emprego para o meu sobrinho Rafael. Padre, passou um mês, meu sobrinho já está empregado com carteira assinada. Obrigado, Senhor. Obrigado, todos os intercessores. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por este programa maravilhoso. E obrigado também à Rádio Recife por aderir a esta grande graça. Obrigado. Amém, Deus seja louvado. Eu também louvo a Deus por isso, lá em Recife, Pernambuco. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo pra vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. Os mandamentos do Senhor são preciosos, igualmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com mãos impuras, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Então perguntaram a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As doutrinas que ensina não passam de preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus e vos apegais à tradição humana. Assim anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição, e fazeis ainda muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem certas atitudes dos escribas e fariseus e também nossas que Jesus fica irritado. Uma delas é o modo como praticam a religião. Para algumas coisas são muito severos, para outras faziam o que era mais cômodo. Parece que é exatamente o que acontece conosco, né? Para algumas coisas nós somos intransigentes, puritanos. E outras nós somos relaxadas, fazemos olho grosso. E é exatamente o que Jesus não aceita. Jesus não suporta esse tipo de religião. Um tipo de religião que procura mostrar para os outros uma falsa piedade. Mas quando se requer gestos de misericórdia em relação ao próximo, não se tem. Fica aí a mensagem. Esse tipo de religião não agrada a Deus. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Senhor, dai-nos o espírito da autenticidade. Deus é tão grande, Ele pode. Livra-nos desse princípio de querer agradar a Deus, mas de merecer o próximo. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Você lembra que eu lia como um tá ali na hora da misericórdia? Chorávamos e rezávamos. Julga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Mais certo das horas incertas. Então é por isso que você vai rezar com os doentes agora e pelos doentes. Senhor Deus, amigo mais certo nas horas incertas, abençoai os doentes, curai-os em suas enfermidades, libertai-os em suas tribulações. Você está perto de uma pessoa enferma, segure nas mãos dela e diga para essa pessoa, olhando nos olhos dela: Deus está do seu lado. Padre, eu estou longe da pessoa. A primeira vez que você ver a pessoa, seja no hospital ou voltando para casa, se tem alguém doente, você diga: Deus está com você. Deus é tua força. Abençoai, Senhor, a água, Abençoai, Senhor, as roupas dos enfermos, terça-feira. E dai-nos, Senhor, a graça de uma fé mais autêntica, uma religião mais verdadeira. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam, Senhor. E que teu poder se manifeste, que sua graça se manifeste. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Diga. Ele é meu amigo mais certo nas horas incertas. Diga pra você. Ele enxuga meu pranto quando eu choro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã, quarta-feira de cinzas.